Sua mensagem vazou, ela andou e foi parar no celular do meu grande amor. Renato Rocha. De uma simples conversa, uma mensagem você me mandou, junto com a foto sua, tão linda, que despertou em mim uma vontade louca de te procurar. Respondi sua mensagem do meu celular. Que eu não esperava aconteceu. Compreendi da conversa entre você e eu. Você postou, sabendo do meu compromisso. Sua mensagem vazou, ela andou, foi parar no celular. Mensagem do meu celular. O que eu não esperava aconteceu. Um print da conversa entre você e eu. Você postou, sabendo do meu compromisso. Sua mensagem vazou, ela andou e foi parar no celular. Foram demais. Ela andou e foi parar no celular do meu grande amor. Acabou. Foi você quem errou. Sua mensagem vazou. Ela andou e foi parar no celular. Você quem errou, já não te quero mais.